Confirme. Bem, só um minuto para cópia. Informe o Fox Fox Sierra, livre estação para área 035, hoje instaladora na 015. Positivo. O Fox Sierra irá manter ainda por algumas milhas o número 10, o número 500. Vou fazer uma formação aqui acima, ok? Sim. 648, position 5, request pushback and startup. I go 1648. Standing by, 1648. 3740, complete aproximação e chame torre na frequência 118.95. Completa com a torre 118.95. Salvador, bom dia, 3740, passou o Sierra Vista 366. Então, 3740, autorizado pouso, pistão 0, vento 140 graus, 10 nós. Autorizado pouso, pistão 0, 3740. 45 milhas de Lima. Autorizado Sierra Lima, livre de desvio, porta terra. Clear for position star, call back for taxi 1648. Clear for position star, call back for taxi 1648. Oi, Salvador. Positivo, voo 1739, em 2 Juliette. Voo 1739. Essa é a identificação, dessa vez chegada a Mari para nível 050, o ajuste no 095. Desce chegada via Mari 050, possibilidade de mais rápida presente. 3930, vou na projetada. Projetada. Cap Vitorino de Juliette, confirma o alternado e autonomia. O 276, controle 100. Chama a torre para acionamento, 11895, NH1 095. Vitorino de Ajuri, autorizado o acionamento, reporte táxi. Puxa, NM 140, autorizado. O NL mantém pista no zero. Salvatango Vitor Índia Júlio, autorizado táxi, reporte na Romeu, ajuste na 015. Corrigindo, táxi foi ótimo. Oxana 1140, por solicitação do controle após decolagem, manter a proa até nível 050. Matei a proa. 13740, salvas 49, direita 121, decimal 9. João Pessoa. 1648, approve a taxi to holding point runway 10. Via April 1, the taxiway India. Holding point tower 118.95 QNH 1015. Clear taxi via April, then India. Holding point runway 10, contact tower 118.95, altimeter steady 1015, and have a good day. Go 1648. Oxana M1 no 40, autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 40 graus, no 0 nós. Salvatão Vitor Índia Juliette, reporte pronto. Boa, azul 445, no ponto de espera pronto. Azul 4451, no boa, autorizado alinhar e manter pistão no 0. Autorizado alinhar e manter, 1 no 0, 445. Salvador Tower, good morning, go 1648, holding point runway 10. Go 1648, good morning, maintain holding point runway 10. Maintain holding point, go 1648. Tango Vitor Índia Júlio, autorizado decolagem, pista 17, vento 130 graus, no 0 nós. Puxa NM 140, decolado 51, chama o controle 120, decimal 8. Prefiro 8. Puxa NM 140, contato radar decolagem, mantenha a proa até o nível 050, após curva esquerda direto de Jama. Decolado aos 5-2, chame o controle em 120, decimal 8, morro. 20.8, grato, Julie. Controle aquele cordial, bom dia, Papatango Vitor Índia Julie. Papatango Vitor Índia Julie, o nome é o pai, corredor é Sé, reporte no através de Parada Barra. A possibilidade de acender para o 2500, passando aqui na 255 de Salvador, certo? De Salvador, para 3198, descida para o nível de voo 170, atinge agora na chegada a Mari. A 3198, a sua identificação, dessa vez chegada a Mari para nível 060, o ajuste na 095. CSB até o nível de voo 060 com a 095. Batango Vitor Índia Juliette, inicialmente mantém a corredora céu no meu país. Índia Júlia, vai manter mil. 4451, autorizado decolagem, pista 10, vento 130 graus, 1 nós. Decolagem, 4451. Foro 648, correction, goal 1648, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, go 1648. Controle azul 2776. Azul 2776, prossiga. Solicito nível 190. 120, décima 8, ponte. Controle, bom dia, azul 4451. Azul 4451, contato radar na decolagem, suba via Cerdael para nível 320. Via Dael para 320, pode aprovar a Dael da presente. Azul 4451, após 2000 pés, autorizado direto Leda. 2000 pés, direto Leda. O controle copiou 2776. Azul 2776, sobre mantém nível 190. 90, 2776. Gol 1739, após etapa, voa servidor 366, em descida para 2500 pés, o ajuste no 095, autorizado a RINAF, a pista no 0. 739, após etapa, voa servidor 366, desce 2500, ligue. A 3198, autorizado por Edissap, após Edissap, servidor 366. Edissap, após o servidor 366, a 3198. 3198, desce para nível 050. Desce para o nível de voo 050, da 3198. Go 1648, airborne, terminal 5 and 7, departure 120.8. 120.8, go 1648, good day. Salvador departure, good morning, go 1648, book a departure. Go 1648, read the contact on departure, find this via book a departure, start level 350. Roger, vai a Puka departure, climb maintain 340, confirm? 350. 350, go 1648. Você na 61140, semicentro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 12685, alterna 125.45. Tango Vitor Índio Juliet, na tráfego de conhecimento do controle reportar, frequência livre. U 2776, agora 62 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame o controle Aracaju na frequência 120.3. Aracaju 203, obrigado. Boa, boa, 2776. Controle, alguma chance do azul 445 com uma ótima? Azul 4451, na voz de coordenação. Agora. Informação de leste autorizado para Fortaleza via Pernambuco 9, Bangu, desse Tabuco, nível 370. Saída Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda. Transponder 5445, controle Salvador 120.8. Autorizado para Fortaleza, nível 370. Amplitude 19, Bangu, DCT, Abu. Decola da curva esquerda, na Momo, transição Proti. 5445, é o transponde, 1208 é o controle, o 1094. Correto, chame pronto, pega acionamento. Estimação e semicorre na frequência 118, decimal 95. 1895, boa. Posso ter a controle? Salvador, gol 639, gol 120. Gol 739, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1.4.0 graus, 1.2.9. Livre pouso, no evento, gol 739. 1648, Roger, clear the gate. Roger. O 4451, autorizado lá na proa de Mótiva. Autorizado em Mótiva, obrigado. Gol 1648, control. Gol 1648, go ahead. Conforme how many miles? Six four eight, go ahead. 1648, confirm me how many miles. We're heading jam now, okay? Roger. Assistente da Juliette, autorização para o Galeão, nível de voo 340. Assistente da 3191, informação em curso é aquilo, atualizada. O nível autorizado é o 280. Copia ou aguarda a coordenação? Vou copiar o 283 então. Gente, tá 3191 autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota, plano de voo Upper November 857, Mulsu, no nível de voo 280. Decola da pista 10, primeira curva à direita, Dael, Leda, Irume, é o perfil de saída. 5453, transponder e o controle 120.8. Go ahead. Position, if possible, request heading to Maceió. 1648, contact the receive center on frequency 126.85, if unable, 125.45. Roger, call receive center on 126.85 or 1255, today. Unable, 125.45. 125.55. 125.45. 125.45. Roger. Azul 4451, no chame sempre Recife na frequência 125.1, alterna 123.35. 251-2835, obrigado, bom dia. Oscar, só um minuto, apenas confirmando, é a Xé 1.000 pés e após Interlagos. Só um minuto, cópia na base, correção na parte 4. Está ouvindo esse Charlie Lima, prossiga. Está ouvindo esse Charlie Lima, sobe e mantenha nível 150. Fala Salvador, gol no 739, vou passar. Chegou no 739, autorizado Alfa, vai reportar antes do vigilante. Alfa, antes do vigilante, repara. Vitor 366. Isso 1198, complete aproximação e emissor na frequência 118, decimal 95. 1895, 3198. Torre Salvador, 3198. Na sua escuta, iniciou no Ferro Vitor 366. Então 3198, bom dia, continue a aproximação, tráfego ainda não avistado, aguarde a autorização de pouso. Aguarda. Todas as horas que transformou no meu pé. Chegou avistado, autorizado pouso pista 10, vento 130 graus, 109. Autorizado pouso, está 3198. Chegou a pista 17, primeira curva à direita, corredora Xé. O transponder 0117, o controle 120, decimal 8, Papa Romeu Serra Golf Oscar. Fica correto, o contingimento chama proteção na bata, funciona para ver autonomia alternativa. Estacionamento chama a torre em 1895, bom voo. Solo, boa noite, boa tarde, voo 1094, posicionamento no 10. Gente, como 094, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama na táxi, 1094. Serra Golf Oscar copiou, chama a torre quando pronto para acionamento 1895. Será que o Dr. Fox não escuta? Olha quantas milhas de distância do BR de Salvador. Quanto? Vai meter em Lima, prossiga. November Charlie Lima, subir e manter nível 1970. Então, 3198 no solo aos 10, libere a direita, solo 121 no decimal 9. A direita, 121 no decimal 9, para o 3198. Autorizado Alfa, reportante da Juliette, na 3198. Alfa, reportante da Juliette, na 3198. Sinal 6200, a sua identificação, dessa vez chegada a maio para nível 050, ajuste no 095. Sinal 6200, autorizado para na PROD e está depois de TAP CR Vitor 366. Você é a Águia da Presente, reporte visual com o mesmo. Positivo, você é a Águia da Presente, reporte visual com o mesmo. A Romeu, November Charlie Lima, agora 62 milhas Nordeste de Salvador, seja esse radar encerrado. Chame controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Golf é autorizado, táxi, reporte para ingresso, 117. Gente, é 3198, temos dois tráfegos para taxiar a Ponte Serra. Após o segundo tráfego, tráfego da HU, passando através do 062 à sua esquerda, autorizado ingresso na Pati 1, na posição 09. Após o tráfego da HU, ingresso na Pati 1, na posição 09, agora está 3198. No 9, para Guarulhos, eu penso que eu fico uma dúvida, qual a rota que tem em mãos? É para o Zulu no 0 Taubaté? Afirmo. Gente, 2719 autorizado Serra Breva, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, para o Zulu no 0 Taubaté, nível de voo 320. Leio para o Zulu no 0, primeira curva direita da El Leda Mótica, o transponder aciona 54, 5612 e o controle no 208. Neutralizado o barulho, nível 320, conforme rota, o aperto do 1 a 0, Taubaté, decolada 5 a 0, curva direita. América, Leda, ótima. Responde 5456, controle 120, extra azul, 2719. Azul 2719, correto, chama para acionar posição 08. Chama. Eco Delta Fox, autorizado Serra Delta Lima Oscar, Viterbo conforme rota, plano de voo a 1 no Rio Pé. Decola Delta 7, primeira curva direita, corredor Axé, transponder 0135, o controle no 208. Correto o protegimento, confirma se mantiver o B, autonomia alternativa. Bom dia, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Delta Fox, bom dia, acione no 45, chame táxi. Autorizado, reporte na Papá, Eco Delta Fox. Então 3191 no decolado aos 1:30, chame agora o controle, 120, decimal 8, tem um bom voo. Tenente, bom dia. O 3198, forma que não nota, apenas aguardando a base de atraso. Recepção da Elfa para nível 280. Recepção da Elfa, nível 280, está na 3191. Wolf Mike, na escuta. 1219. E Fox Sierra, a 3 milhas do Sierra, visual para o Oro. Uniforme Fox Sierra, chame torre na frequência 118, decimal 95. 11895, muito grato. Torre Salvador de Papa Uniforme Fox Fox Serra. Papa Uniforme Fox Fox Serra, o ajuste no 0 no 5. É, reporte vertical da RIMA, autorizado final do 1-7. Positivo, no 0 no 5, autorizado final do 1-7, reportará na vertical da RIMA, é o Fox Fox Serra. O Gol 1-0-9-4, autorizado a decolagem pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-3 nós. Decolagem 1-0, voo 0-9-4. Gente, Mike Wolf, mais chama a torre em 1-1-8, decimal 9-5, um bom voo. Solicito a proa de Leda ou Hiromi. A 3-1-9-1, autorizado proa de Leda. Leda, graças a 3-1-9-1. Mike Wolf, Mike, prossiga. Personagem chame táxi, Mike Wolf, Mike. Ciente, mantenha o ponto de espera da Romeu, Serra Golfiosa. Bomba 1-4, essa é a identificação. Bomba 1-0-9-4, decolado 1-9, controle agora 1-2-0, decimal 8, tem um bom voo. 2-0-8, obrigado, até a volta, voo 1-0-9-4. Contato radar 69 milhas nordeste de Salvador. Boa vista, Salvador 1015, autorizado voar direto na proa de coral. Colado 119, controle agora 120.8, tem um bom voo. 120.8, é para plataforma. O Foco Serra na vertical da NMAR, aproando a final da 17. Papa Uniforme, Foco Serra, confirme visual com a pista no 7? Completamente. Gente, Foco Serra, autorizado pouso, pistão no 7, o vento 140 graus, 129. Autorizado pouso na 17 para o Foco Serra. É controlado através do farol da barra, o eco da Foco Trot. Rotor 6200, cancelado as restrições em etapa. Desça para 2500 faz o ajuste no 095, autorizado a RINAV para pista no 0. 2500, ajuste, autorizado a RINAV, o Rotor é obrigado. Controle, seria possível direto a 2500 pés, direto de cima para o eco da Foxtrot? Estima 279. Estima 279. Direto, matando meu pé. Autorizado táxi até a Taxway Papá, Mike of Mike. Mantenha a posição devido a tráfego na curta final da 17, Mike of Mike. Informe Fox Serra no solo aos 2-2, confirmando é uma garda bata? Gente, Papa Romeu Serra Golf Oscar autorizado ingresso, prossiga até a cabeceira, alinha e mantém, o Serra Golf Oscar. 17 milhas aproximadamente, a fim de evitar formações, após ser autorizado, plano de código. Ou 1094, limite 15, aposta terra. Para 2-9, Mike, Golf Mike. Chama a hora da notificação, por gentileza. A gente ainda não tem o seu plano aqui ativo no sistema, entrar em contato com o Salvador e Salvador para coordenar o mesmo, ok? Oscar Mike, a gente aguarda na escuta assim que eu. Autorização será paga a cópia. No 094, após desvio, autorizado vá na proa de Abuco. Após desvio, vou a Abuco, vou no 094. Mike Golf Mike decolado aos 24, proa do farol de Itapuã, controle 1208, tem um bom voo. principais, o ajuste 905. Guarde para decolagem. O 1094, estamos sempre recebido na frequência 126.85, alterna 125.45. 4-5. Mike, Golf, Mike. Confirma se você tira a matéria? Ah, 210 para a água. Gente, hoje, Salvador 1-0-1-5, reporte visual colocado sobre voo. Controle o 6200, estabilizado na final da RNAV da 1-0. Você não é 6200, seu emissor na frequência 1-1-8-95. 7-6-9-5-4, obrigado e até já. Sou em Salvador, muito bom dia, Ocean Air 6200, estabilizada na final da 1-0. Terna 1-2-8-35. 25-1-1-2-8-35. Secundária 1-2-8-35. 7-4-3, bom dia, nível 1-9-0, informação quilo, para descer. E 120 decimal 8 é o controle. Tanto confirma somente que o meu tem autonomia alternativa. Isso livre. Gente, para estacionamento táxi, chama torre em 1-1-8-9-5 com bom voo. 5-1-1-1-1-1-1. Cuidado, Salvador, vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada. É oportunidade de descida. Continua, tá bom, já pode ir para descida nesse momento. Desce para o nível 050, azul 2743, o ajuste em Salvador 1-0-1-5. Ajuste 1-0-1-5, desce nível 050, azul 2743. Sané 6200, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 140 graus, 102. Sané 6200, informa o tráfego à direita, linha do litoral, Charlie 150, a 1.000 pés, não interfere com seu pouso. Oscar Mike Yankee, bom dia, livre acionar. Chame pronto para o táxi. Muito bom dia, chamarei pronto para o táxi. Silvio. Meu Serra Golf Oscar, confirme visual com o Airbus da Avianca curta, final da 1-0. Visual, senhor, o Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar da presente, autorizado perna do vento pela direita da 1-7, cruzamento à retaguarda do Avianca. Reporte liberando final da 1-0, Serra Golf Oscar. Perna do vento da 1-7, Serra Golf Oscar, circuito pela direita, reporte liberando esse da 1-0. Azul 2719, bom dia, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Ali mantendo a zero azul 2719. 6200, solo aos 29, direita 121, decimal 9. Alfa, reportando para o bilhete. 130 graus, 149. Serra autorizado base pela direita da 17, reporte na final. Base pela direita, reporte na final, Serra Golfiosa. Gol 1162, aqui é a identificação, meu CV chega da Mário para nível 060, o ajuste no 095. Mário, com 15, gol 1162, 10 para 4. 10 para nível 060. 060. Azul 2719, decolado aos 31, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, tem um bom dia, Azul 42719. Primeira aeronave, Lúcio? Serra Delta Uniforme. Serra Delta Uniforme, prossiga. Uniforme está ali no pátio 3, já com, confirmado para a aero, solicitado para a aero. Vamos solicitar para cheque de motores por 5 minutos. Então, Serra Delta Uniforme com cheque de motores no pote 3, é isso? Afirmativo. Gente do cheque vai reportar término, Serra Delta Uniforme. Reportará término. Serra 6200, autorizado em grado pote 1, na posição 08. Pote 1, posição 08, no ponto de espera da OSC. O Yankee informa que vai realizar um voo pairado aqui na cidade de Soyota, o PED tem que ser seguido no estado de som. Fiente Ossa Mike Yankee. 140 graus, 109. Essa tocou e remeteu aos 3-3. Autorizado curva à esquerda, circuito padrão, reporte para gerar base da 17. Circuito padrão, o Serra Golfiosa reporta para gerar base da 17. Autorizado ingresso e decolagem. O Oscar Mike Yankee, o vento 130 graus, 12 nós. Oscar Mike Yankee, informa o Charlie 150, perna do vento da 17. Sierra Golf Oscar, tráfego avistado na perna do vento. Alongue a perna do vento, aguardando para girar a base, o Sierra Golf Oscar. Sim, para girar a base, Sierra Golf Oscar. 1162, confirma a indicada. 280. Azul 4072, confirma a indicada. 250, 4082. Me reporta na final, Golf Oscar. Passa de etapa o Azul 2743. Azul 2743, após etapa PR do 366. Em descida para 25000 pés, o ajuste no 0195, autorizado Renave, reporte passando de servidor 366. Autorizado Serra Vida 366, reportaremos nele, ajuste no 0195, desce 2500, azul 2743. Chefe, controle 120.8. Controle 1208 para o Oscar Mike Yankee, grato. Controle Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, mantém-se no corredor Axé. Reporte no... Correção, confirme o seu pai. A intenção é se manter entre o farol de Itapuã, farol da Barra, corredor Axé, mil pés para cheque de sistemas e, se possível, reportará para o regresso, o Yankee. Sérgio Marquinhos, reporte para o regresso. Romeu Serra Golf Oscar tocou e remeteu aos 3-8, autorizado curva esquerda, perna do vento da 17, reporte para gerar base. Curva esquerda, circuito padrão, Serra Golf Oscar reporta para gerar base da 17. Passando 366, estabilizando o final, azul 2743. Azul 2743, torre 119, direção 195. Chama na torre, azul 2743, uma boa final de semana. Mike Golf, Mike Nascudo. Papapá, Mike Golf, Mike Nascudo. Tá Romeu, Oscar Mike Yankee. A escuta. Oscar Mike Yankee, eu tenho um helicóptero, um Robson 4-4, o Mike Golf Mike, nas proximidades do farol da Barra e Ondina. Seu plano sobrevoa a baixa altura, não está na escuta do controle, fica atento à aeronave, é posse de visual. Ah, ok, o Yankee sente do tráfego, já solicito o regresso então para Salvador. Gente, regresso a Salvador, Oscar Mike Yankee, reporte no através do passe de Pituaçu para a transferência. Ok, está autorizado abandonar mil para 500 pés? Autorizado, altímetro 1015 na terminal. Reportarei então através de Pituaçu, Oscar Wagner. Azul 2719, chame centro Recife, 1251, alterna 122, direcional 35. Salvador, Serra Delta Uniforme. 719. Chame centro Recife, 1251, alterna 122, direcional 35. 125-122-35-2719. Bono 162, após etapa e voa para o servidor 366, está autorizado 2500 pés em forma estabilizada na final Renato. Altímetro 1095. Bono 095, após etapa 366, 2500 e portaria estabilizada. Bono 162. O Serra Golfiosa espera com curvas pela esquerda. Ok, iniciando espera com curvas pela esquerda, o Serra Golfiosa. Azul 2743, a torre, Salvador. Gente, faça um check no equipamento, Mike Golf Mike, não recebeu sua altimetria nem modo alfa. Para regresso, Salvador, mantenha o litoral sul, altímetro na terminal 905, reporte no através do parque de Pituaçu. O Ian está através do Pituaçu. Mike Yankee, torre 1 no 8, decimal 95. 8, decimal 95 para o Yankee. Ciente, Serra Golfiosa. Torre, o Oscar Mike Yankee está através do Tuaçu, tem os pés. Ciente, mantém a linha do litoral, reporte farol de Itapuã, ajuste 1-0 no 5, Oscar Mike Yankee. Portaria de Itapuã sobre a linha do litoral, Oscar Mike Yankee. Lima, conforme rota, plano de voo, apenas 0857, voo sul, nível de voo autorizado 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, Dael, Leda, Irume, transponder 5476 e o controle em 120, decimal 8. Gente, o 55 autorizado, Galhão, nível 360, upper 9857, decola da pista no zero, primeira curva à direita, Dael, Leda, Irume, transponder 5476. Controle 208, voo no 556. Voo no 556, correto o protegimento, chama para funcionar a posição 04. Vamos lá, Lima. Salvador, bom dia. O 190, gente, voo no 790, autorizado Serra Brava Romeu Foxtrot, conforme rota, plano de voo. A Peugeot Golf 17. Nível de voo autorizado 370. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda. Esse é o trem da Puca, transição Caju. Responde 5503 e o controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, roda do plano de voo, 3770, decola da certo, vai ser um pódio, transição Caju. O Puca, o transporte 208, controle do 790. Voo no 790, correto, chama para funcionar na 0.